está apodrecendo. O pecado, esta praga terrível, o leva a destruição. Pessoas do mesmo sexo estão se unindo, agem errado e não estão sentindo que para Deus isto é confusão. Por isso uma estranha enfermidade está se alastrando, levando os pecadores a destruição. Deus, quando vê tudo errado, age com disciplina, enviou esta praga e a medicina. Procura um remédio que destrua este mal. Mas existe uma maneira de aplacar a ira de Deus. Este povo se arrepender dos maus caminhos seus, é olhar para o Calvário e entender a mensagem da cruz. Deixar o pecado e ser lavado no sangue de Jesus. Te aconselho que pares agora, ainda há tempo de mudar. Jesus Cristo pode hoje mesmo tua vida transformar. Tem para ti na eternidade um lugar reservado, te libertará de qualquer pecado. Vem comigo, seu nome louvar. Já estamos no fim dos tempos, nada resta para se cumprir. Mostrando através destas coisas que Jesus está para vir. Eis aqui um povo que por Jesus foi transformado, que não anda no pecado e está pronto para subir. Mas existe uma maneira de aplacar a ira de Deus. Este povo se arrepender dos maus caminhos seus, é olhar para o Calvário e entender a mensagem da cruz.